acho que valeu pelos 3 pontos, acho que não praticámos um grande futebol, mas como falámos todos juntos, acho que conseguimos esta vitória, foi para, tanto para os adeptos como para toda a nossa equipa, que merecia já há muito tempo. Vínhamos de, tínhamos 6 empates e uma derrota, acho que de jogos em casa aqui, 2-0, tivemos empatados 2-2 e ficou assim, não conseguimos 3 pontos, acho que hoje foi merecido, o nosso plantel merece, trabalhámos bem a semana toda para conseguir este objetivo e fico feliz por ter feito o golo e ajudar a equipa, que é o mais importante. Tínhamos trabalhado durante a semana, é que trabalhar com empates ou derrotas é sempre diferente de trabalhar com uma vitória. Trabalhámos afincadamente esta semana toda para conseguir a vitória e felizmente conseguimos. Agora é trabalhar e pensar já no próximo. Isto causa alguma frustração dentro do balneário, o não conseguir chegar à vitória? Não, pensámos sempre que alguma coisa falhou, tentámos corrigir os erros para acontecer os golos que aconteceram para não termos ganho, corrigimos isso, depois chegámos aqui, demonstrámos o nosso futebol e conseguimos a vitória.